Quando você inicia a sua jornada de transformação com a gente, seus objetivos também são nossos. Por isso, queremos muito que você não desista do seu propósito e do que te motivou a escolher a queima diária. Ah, e lembre-se, para não precisar fazer uma nova compra, a renovação da assinatura acontece automaticamente nas mesmas condições da compra inicial, seja no valor ou no parcelamento. A assinatura tem duração de 1 ano a partir da aquisição e queremos contribuir com seu desenvolvimento e, por esta razão, fique à vontade para falar com um de nossos especialistas. No entanto, caso queira seguir com o cancelamento da sua renovação, basta fazer o passo a passo abaixo para cancelar. Lembrando que para as compras via Google Play e App Store, você deve entrar em contato diretamente com as lojas. As opções que você deverá acessar utilizando o navegador são Minha Conta, logo após clique em Gerenciar Conta, clique em Assinaturas e Pagamentos. Agora clique em Gerenciar Assinatura e, por fim, clique em Suspender Renovação Anual. Se você ainda não conseguir encontrar a opção, é só clicar aqui para acessar a página de gestão das assinaturas ativas. Ah, importante lembrar que o processo de cancelamento da renovação deve ser feito apenas uma vez. Caso seja feito mais de uma vez, a renovação será reativada. Se a renovação já aconteceu e estiver no prazo de garantia 7 ou 30 dias, a depender da assinatura realizada, sua assinatura será cancelada e o reembolso será encaminhado para o cartão de crédito em até 7 dias úteis. Ainda precisa de ajuda? Se sim, cole até o final da página e abra uma solicitação pelo formulário de contato da Queima Diária.